Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição da Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Edição para 27 de maio de 2013 e vamos hoje então abrir as portas com músicas que realmente vão chamar a atenção. Duas delas são interessantíssimas, digo eu. Santana é o tema que vai abrir esta edição, dos Django, ou Django neste caso. Promovi também uma outra música que é como disse, na minha opinião, também interessante. Este feito, pelo menos este princípio, faz-me lembrar a Weather Shade of Pale, mas não é. É dos Exception, esta música, então vamos aqui conferir. São as duas primeiras edições de hoje do nosso programa, edição nota 7 para 27 de maio de 2013. Sem dúvida, uma música bonita esta, Fade. Agora vamos seguindo com mais outros dois temas. Agora dois clássicos do mundo da música instrumental. Eles até chegaram a número 1 no top 100 da Billboard. Imaginem, o top anual da Billboard. Não foi uma vez, foi durante um ano inteiro. Foram os que mais venderam. O tema do Verão Azul, não é? Ou The Summer Place, como é conhecido em inglês. Num ano em que ficamos até sabendo que vamos ter pouco de verão, mas pronto, fica aqui em jeito de recordação. E vamos também ouvir a música Stranger on the Shore, a música de Bilk, e que foi um grande sucesso na década de 60. Aliás, a música instrumental foi sempre muito bem acolhida pelos norte-americanos. Estas em especial, e por isso mesmo vamos aqui recordá-las, são as próximas duas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Nota 7. E mudamos agora as agulhas para outros géneros musicais, para o fecho desta edição da nossa Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Vamos agora ficar com Herb Alpert, e que nos vai trazer Rise. É uma música assim mais para o soul, para o funk soul, e é sem dúvida uma música também ela interessante. Aliás, como é a segunda desta sequência última do nosso Nota 7. But it air it warrant. Aliás, assim já é correto. But aliás, but it wit ear, aliás. Aliás, a ver se consigo dizer o nome corretamente. Put it where you want it. Sim, é que já é correto. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em alguns nomes seguidos em inglês. Os The Crusaders vão-nos trazer esta música que vai então fechar a emissão de hoje do nosso Nota 7. Edição para 27 de maio de 2013. Já sabem então que voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira, ou seja, já amanhã, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Espero francamente que seja do seu integrado. Fico-me então por aqui. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde na companhia então do Canal 1. Até para a semana. Aliás, até amanhã.